pela primeira vez em São Paulo e com certeza todo mundo vai dançar. Vamos chamar ele, o meninão, Eduardo e ela, Camila. A partir de agora vem aí, Furacão Love! Se você sabe bater assim, meuscds.com. Aí, ó. Vamos ter muita conversa.